Voador de vinil perdido na galáxia, rasgo que nem o fuzil, sua caixa torácica, mocado, influenciado por mentes zulu, faz enxergar a vida em tons funk, jazz e blues. Na febre do rato, pulo do gato, pedra no sapato, eu chego assim sem pagar sapo, eu quero ver quem paga o pato, às vezes sou fugado, tem mais que calça de palhaço, e quem não dança segura criança, segura mochila, tô fica de lado, otário. Querida da mídia no momento, transbordar de pus, milaco de Vila Galeto na quina de moletom, capuz, e foda-se, se o zero real não consta no rutus, trampando contaminado. Menino quebrando a velocidade da luz, vacilou, moscou. Adentrei com o pé na porta, onde o monstro da mentira te apunhala pelas costas. Pau no cu do cão, coragem que late. Se é pra logo que eu sou terror, 100% sabotagem. De 5 a dezembro, várias quebrada, hoje mal falada, e no passado bem melhor representada. Debaixo do sol, com o tempo nublado, discernimento de certo ou errado, é sempre importante, faça por onde pra não ser cobrado. Mantenha a postura no palco, mantenha a postura na plateia. Quem sou eu pra ser um novo cobrador de ideias? Não sou eu quem vai fazer, não cabe a nós. A rua se encarrega do serviço, te persegue e te destrói. Cartel selecionado, só piolho na missão. Aperto de mão é mato, risada, ilusão. Vivendo no presente, que malandrão desfilhão. Na bola do olho, eu flagro ato de cuzão. A paranoia de querer unir o útil ao agradável, te deixa no estado deprimente e lastimável. Sinceridade sempre, até a morte eu acho válido. Você acha que é inútil, pode ser desagradável. Se fossem reais eu teria milhões, lista de propostas e indicações. Assim como o seu Jorge aniquilou dragões, caminho dia por dia vivão, batendo cartões. Até a tampa de desaforo de patrão, banco de horas que deixa a mente a milhão, fazendo usar a raiva no ato de inspiração. Senhoras e senhores das ruas, um escrivão. Se eu moro em casa, eu vivo na rua, não seja por isso, não vou me perder. Não vou no embalo de filha da puta nenhum, imagine você por quê. Ó, emocionado, muito louco de bala. Não cola comigo, eu não colo com puta paga. Não pago de patrão, não pago de quebrada. Rajada de metralhadora, lírica abstrata. Simplão assim, sem aventura de tintim. Escrevo palavras e as molho com goles de gin. Secreta luz de vela, construindo a capela. Trazendo mais ideias do que página amarela. Tabaque causa pânico, é inimigo de Mandela. Elite tá em choque com os progídio que não gela. Então já era, aí Simões põe na tela. Tem fogo no latão, é festa na favela. Fudão da noite, original da rua. Da rua. Gererê, gererê, o LSD. Na cúpula do free antes mesmo de cê nascer. Vai perguntar por que é impaciente pra entender. Divide espaço com o velho macaco, mas cada qual no seu galho. Conto do vigário na corrida do cascalho. Baralho marcado, verme que me tira de otário. Estranho certo ponto que um humano se sujeita. Na visão de longo alcance busco o que não vale a pena. Sigo cabeça feita na cidade cinza neutra. Louco consciente virado na sexta-feira. Slit nas quadradas da esquerda pra direita. Na mesma barra do Noli e o Flip que vara cerca. Em tempos inováveis, às vezes favoráveis geograficamente. Nuvem preta explode lares, lugares e olhares da humanidade primata. Esquivo da cilada em prol da atmosfera abstrata.